atrás da lente. A lente não mente. O objeto transparente me deixe ver o que sempre foi. We'll be right back.